cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. O prometido é devido. Tínhamos dito, a propósito da conversa, que voltaríamos a falar com o João Farinha assim que o seu álbum, Sim, estivesse cá fora. Pois é isso a fazer. Desde o início da semana que este solista de Fado Coimbra anda aqui a passar abundantemente e bem merecido. E estamos a falar de facto de um álbum que já está aí prontinho para venda. Portanto, é só procurá-lo nos escaparates. Embora saibamos também que hoje a procura é cada vez mais pelo streaming, mas vamos também saber com o João Farinha a opinião que ele tem destas, enfim, destas mudanças no, na música e nomeadamente no fado também, tendo em conta que já ultrapassa as duas décadas que João Farinha se dedica ao fado de Coimbra. Pois bem, mas como vos habituámos sempre, sempre falamos de um protagonista, claro, está aqui connosco, ainda que seja via telefone, não está muito longe, estamos a falar para Coimbra. João, antes de mais, bem-vindo então aqui à Rádio Boa Nova. Muito obrigado pelo convite também, para, portanto, falar sobre este novo disco, o disco Sim, que lancei agora e que, ao fim e ao cabo, é um misto de uma coletânea com os temas que fui compondo ao longo destes 20 anos de fado e um primeiro disco, um primeiro trabalho musical em nome próprio. Muito bem. E este período, nós programa Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, temos muita coisa para falar. E temos que falar das suas raízes no fado, sabendo que o seu pai também era fadista, portanto, solista do fado de Coimbra, mas que, ou que julgamos saber, dizem para aqui as boas línguas, foi mesmo o entrar para a academia, enquanto estudante, para a Faculdade de Economia, que despertou em si mesmo a vontade de cantar o fado. Sim, é verdade. Foi algo enfim, quando era miúdo, convivia com os sons do fado de Coimbra diariamente, porque o meu pai cantava e em casa, volta e meia, portanto, apanhava-o a cantar e achava muita piada e muitas vezes acompanhava-o em concertos, mas eu nunca julguei que tivesse grande apetência para a música e para o canto. Entretanto, comecei a despertar quando houve mudança de voz, que uma pessoa passando pela adolescência acaba por mudar um bocadinho, e então a voz mudou e eu comecei a perceber que era capaz de ter aqui algum virtuosismo que me permitisse o mínimo para cantar. Mas, de facto, só quando entrei na universidade, e lembro-me perfeitamente que foi com uma prenda que me ofereceram, que foi um disco do Carlos Paredes, que eu fiquei perfeitamente siderado com aqueles sons, apesar de já o conhecer, mas não conhecia tão bem a obra de Paredes como na altura depois conhecia, que pensei, pronto, eu gosto mesmo disto, gostava de experimentar. E foi assim. Foi assim o meu primeiro contacto com o fado, já estudante da Universidade de Coimbra, que foi de facto aí que começou. E depois acabei por formar o meu primeiro grupo no seio da secção de fado, que pertencia a um coro, ao coro masculino da secção de fado, que era o Escola Cantorum. E aí juntou-se um grupo de amigos, criámos o primeiro grupo, um pouco na brincadeira. Depois, no ano seguinte, criei um grupo que entrou para a secção de fado e com o qual fiz a maior parte do meu percurso académico, foram os Zayn Minion, e por aí fora. Depois, dentro dos meus outros projetos que acabei por ter, o grupo Coimbra, também apostado em criar novos temas para o fado Coimbra, e depois o projeto, ao fim e ao cabo da minha vida, que é o Fado ao Centro. Fosse Coimbra mulher, que estranho enigma seria. Fosse Coimbra mulher, que estranho enigma seria. Cativa até ser noite, selvagem até ser dia. Cativa até ser noite, selvagem até ser dia. Do penedo da saudade também se avista o futuro. Do penedo da saudade também se avista o futuro. Se acorrentas teu fado, seu tom será bem mais escuro. Se acorrentas teu fado, seu tom será bem mais escuro. Saber que eu aprendi, saber que cuidas tua gente e nunca cuidas de ti. Saber que cuidas tua gente e nunca cuidas de ti. A cura das tuas dores. quem pode ter dois amores? Para que chorar sozinho? Quem pode ter dois amores? Para que chorar sozinho? Que entrou por brincadeira. A verdade é que de brincadeira tornou-se tão importante, ou melhor, ocupar-lhe tanto tempo, que fez com que este disco fosse sendo adiado. E isso é uma realidade, não é? O fado ao centro, de algum modo, vai-lhe absorvendo o tempo que pode dispor. É verdade. O fado ao centro, enquanto projeto, nasceu em 2011 e a ideia inicial seria, de facto, criar uma casa onde pudéssemos tocar todos os dias Fado Coimbra. Portanto, uma casa de fados, à nossa maneira. Nossa maneira. O Fado ao Centro não é bem uma típica, vulgar casa de fados. É um conceito bastante diferente. Permite que as pessoas desfrutem de um espetáculo de aproximadamente 50 minutos por um bilhete. Portanto, é diferente e às vezes as pessoas associam casas de fados a uma refeição, a um custo exorbitante. Não, aqui... neste momento o preço do bilhete está a 10€, tem um espetáculo, no final bebe um copo de vinho do Porto e pergunta o que quiser e desfruta do espaço. É um conceito totalmente diferente que inauguramos aqui em Coimbra e felizmente que as coisas têm corrido bem, que já muito vai no sucesso, seu sétimo ano de existência, com o Fado Coimbra diariamente. E obviamente que quando esse projeto começou, absorveu por completo a minha atenção e relegou de facto para segundo plano a minha intenção de criar novos temas, que é algo que eu, portanto, que a minha vertente artística desde sempre me impelia a isso, e de facto pôs isso para o segundo plano. Eu na altura acabei por me desvincular da empresa onde estava a trabalhar, portanto, para abraçar este projeto a tempo inteiro. Neste momento o Fado Coimbra é a minha carreira para além da minha vida, portanto neste momento é um pouco é tudo. E, portanto, o Fado ao Centro permitiu isso mesmo e teve que ter todas as minhas atenções no início, até para consolidar o próprio projeto. Assim que isso foi conseguido, eu comecei a ter mais tempo para a parte artística e este disco foi, fui buscar os temas que ao longo destes 20 anos fui compondo, acrescentei alguns temas novos, rearranjei outros temas com a ajuda dos meus colegas e companheiros aqui do Fado ao Centro, Luís Barroso, Luís Carlos, mas também aqui o Hugo Gamboias, que é também uma das faces incontornáveis e talentos incontornáveis que o Fado ao Centro tem. Pedimos ajuda a um grande músico que a cidade tem, que é o Luís Pedro Madeira, que passou por Velcheiros Hotel, no Rock, tem também o projeto Tensão Flor e está ligado a uma série de outros projetos na cidade. Ele conhecia a linguagem do Fado Coimbra e pedi-lhe para produzir o disco. Felizmente ele aceitou e o resultado foi este. Portanto, queríamos mudar um pouco, sair da redoma que o Fado Coimbra tem à sua volta, com aquelas regras impostas. Nós tentámos de alguma forma não quebrá-las, mas contorná-las para tentar chegar a um público mais vasto. Foi esse o objetivo, claramente. Em todas atravessou a cintura. Para falar, mas ia aproveitar o termo da redoma. Não era por aí que é a entrevista, mas quero aproveitar o termo para situar aqui os nossos ouvintes. Disse há pouco que gosta muito de criar, que é a faceta que, para a qual se sente impelido. Exato. Ora bem, mas Coimbra, enfim, tem a sua academia, tem as suas características muito próprias, mas também tem, tal qual Lisboa, e como diria Camões, os seus velhos do Restelo. Pois, claro. Ora, então vamos falar um pouquinho dos velhos do Restelo. Uma vez que o disco já está aí fora, já está datado. Fazem parte daqui do ecossistema. Exatamente. Ora, ao mesmo tempo que há pouco referiu que começou para brincadeira, talvez seja a sua vertente de gestor, em que aprendeu marketing, em que aprendeu tudo aquilo que está associado à gestão moderna, que percebeu que havia aqui uma componente de profissionalismo que faltaria ao fado de Coimbra. Ora, vamos, tente conciliar todas estas provocações que lhe estou aqui a pôr, sim. Misturando, de facto, aqueles que puxam para trás e aqueles que querem empurrar para a frente. Claro. Enfim, portanto, eu sabia disso mesmo. Eu cresci neste meio, conheço perfeitamente, portanto, quem são os tais velhos do Restelo ou quem são os mais vanguardistas. Portanto, eu incluo mais num, sei lá, eu procuro fazer música. É assim, mais ao centro, não é? É mais ao centro, exatamente. Eu procuro fazer música acima de tudo. Depois o futuro dirá se as pessoas e se os próximos cultores do Fado de Coimbra se agarram aos meus temas e os tocam, isso é que faz eles clássicos. Alguns, felizmente, são tocados por outros e isso enche-me de alegria. Mas algo como vozes de velhos do Restelo a darem para trás, prefiro não ouvir e seguir em frente. Mas, de qualquer das maneiras, é algo que nós prestamos sempre atenção. Estamos sempre alerta para isso. Mas não é algo que portanto, nós convivemos com isso. Aquela questão do profissionalismo, eu lembro-me que na altura em que eu comecei, o meu próprio pai via com alguma desconfiança. Porque isto de um estudante virar cantor de fados profissional é algo que não encaixa muito bem, porque o fado de Coimbra sempre foi visto como um hobby e isso há muita gente que ainda o vê como tal. Enfim, eu julgo que a minha opinião é diferente e para o provar acabei por dedicar a minha vida a isto, provo com o exemplo, porque acho que para podermos singrar neste meio, e já que quem gosta deste meio e do fado de Coimbra, para o provar tem que se dedicar a 100%. E julgo que só o profissionalismo é capaz de ao fim e ao cabo, corresponder à entrega que é necessária. Isto porquê? Porque vemos o exemplo do Fado de Lisboa. No Fado de Lisboa, exatamente, temos uma indústria quase já criada, claro, que permite que o Fado de Lisboa seja ouvido, escutado e tenha fãs por todo o mundo. O Fado de Coimbra está neste momento numa fase embrionária desse profissionalismo. Felizmente começam a aparecer mais jovens que vêm e equacionam uma carreira no Fado de Coimbra, o que me deixa muito satisfeito, porque de facto assim sabemos que o Fado de Coimbra terá um futuro, e espero que risonhe. Fazia quase crer que o Fado de Coimbra estava eternamente confinado às serenatas da queima ou da latada. Pois, exato. Enfim, essas serenatas são um momento alto. Exatamente, são até o seu apogeu, não é? Sim, é o apogeu dentro da, ao fim e ao cabo, do Fado de Coimbra universitário ou académico. Porque nós não nos podemos esquecer que a maior parte dos grupos de fado que estão no seio da academia, uhum, são compostos por músicos que estão há muito pouco tempo no fado. E muitos deles acabam, eventualmente, até por abandonar, por passar pouco tempo. Terminado são poucos daqueles que continuam. Uhum. É diferente, portanto, um grupo que tem a sua valência. Eu sei que trabalha-se muito para ir a uma serenata monumental, a uma serenata dolatada, mas depois esse esforço, muitas vezes, é em vão, porque os grupos dissipam-se passado um ou dois anos. Alguns elementos ficam e continuam o seu trabalho no fado, e de facto esses são os que vão dar cartas no futuro e ao fim e ao cabo tentar dar mais visibilidade ao Fado de Coimbra e lutar em conjunto por este género musical. Mas isso dos velhos do Restelo e gente desse género, eu estou convencido que um género musical que provoca tantas paixões, obviamente que tem que ter opiniões completamente contrárias, porque isso, acho que isso também faz parte ao fim e ao cabo, do tal ecossistema que eu tinha dito há pouco. Inês, Inês, rainha sem sossego, do rei que por amor não pode que não chegou, morta tão cedo por viver demais. Este é o nesta mesma onda. Eu recordo-me ter gravado aqui há uns anos atrás, não sei precisar quantos, e falar sobre o Fado de Lisboa com o Hélder Moutinho. E o Hélder Moutinho dizia, até com alguma piada, que quando lá ia para fora, quando começou, ninguém conhecia haver homens a cantar fado. E que, aliás, o que havia de homens a cantar fado era aqui e ali uma coisa tipo ópera. Até que depois acabou de perceber que aquilo que se conhecia lá fora era o Fado de Coimbra. E aí sim as pessoas achavam natural a voz masculina enquanto fado de Coimbra. Ora bem, já lá vão os tempos dessa conversa, seguramente uma década, entanto o fado também hoje em dia é património material da humanidade, tudo já mudou, hoje vai-se muito mais lá para fora, e este fado de Coimbra, neste disco sim, de algum modo também é mais uma acha para que vocês quando vão lá fora, e que sei que vão até para mostrar, passam a ter um novo disco, um novo registro para, à vossa saída, deixar ficar esse tal cartão de visita. Sim, sim, é também um dos nossos objetivos. O facto de gravarmos estes discos e os mostrarmos lá fora é um sinal do nosso trabalho, é um sinal de que estamos vivos e a lutar pelo Fado de Coimbra, e as pessoas reconhecem isso mesmo. Os nossos concertos no estrangeiro, que já temos muitas vezes repetido salas, as pessoas perguntam-nos, então e o disco novo? Estão sempre a perguntar. E então, às vezes, já tivemos casos em que não tínhamos, de facto, um disco novo para apresentar, porque às vezes não é possível gravar todos os anos. Este ano temos e vamos já em setembro para a Bélgica e para a Escandinávia, Dinamarca e Suécia, com um disco novo. Para o ano, para a Holanda e duas vezes à Alemanha, temos duas digressões também com este disco novo, que é algo que as pessoas já esperavam, porque felizmente temos conseguido criar ali algum grupo de seguidores do Fado Coimbra e seguidores do Fado ao Centro que nos acompanham nos nossos concertos. Sentes que um tempo acabou. Primavera de flor adormecida, qualquer coisa que não volta, que voou, que foi um rio ar na tua vida. Nosso concerto, na prática, será o da apresentação, que é para dia 15 de junho. Desejo já aos nossos ouvintes, porque é bem perto, que no dia seguinte, 16 de junho, vão estar em Erganil. É verdade. Portanto, na aldeia de Benfeita, né? no âmbito das aldeias de justiça. Portanto, exatamente. Aviso à navegação, ouvintes da Boa Nova, Erganil, 16 de junho. Exatamente. Mas dizem também as boas línguas, e agora vou-vos perguntar, porque pode ser que o João me possa confirmar, sim. No final do mês vão estar bem mais próximo de Oliveira, vão estar no Arvedal da Beira. Sim, exatamente. Ah, pronto. Podemos, não está anunciado, mas eu conjugo saber. Pois. Acho que até julgo dia 30, mas... Exato. Pronto, ótimo. Eu também não tenho bem aqui a agenda à minha frente, mas tenho noção disso. Portanto, vão estar no Arvedal da Beira, aqui no topo do nosso concelho, até com uma atitude solidária, enfim, de agarrar fundos para o próprio lar e o centro de dia daquela povoação. É verdade. Mas, então, recuamos aqui ao dia 15 de junho. Ora, nada melhor que hoje o Convento de São Francisco para lançar o CD, ainda que seja na antiga igreja. Ora, é uma opção. É uma opção, muito bem. É uma opção. Então, fala-nos dessa opção precisamente e já agora dizer-nos quem são as pessoas que vão acompanhar, seguramente também, claro. Aqueles que vieram gravar o disco. Exato. Há cerca de um ano atrás, tive a oportunidade de cantar no convento, na antiga igreja do Convento de São Francisco, num evento privado que lá houve. E fiquei maravilhado. É que este é mesmo o termo, fiquei maravilhado com a acústica do espaço. É um espaço belíssimo e tem uma acústica que me encantou. Acho que é mesmo o local onde já cantei com a acústica que mais me agradou. Não diga melhor porque são conceitos que uns entendem que é melhor, outros que não, mas para aquilo que eu acho que é o Fado Coimbra e o som que deve ter, enche-me as medidas completamente. E então não tive qualquer tipo de dúvida quando escolhi o espaço para fazer a apresentação do disco. Tinha que ser ali. Felizmente contámos com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra para que isso pudesse acontecer. E lá estaremos no dia 15 com, portanto, os músicos que participaram na gravação do disco, que são o Luís Barroso na guitarra portuguesa, o Luís Carlos Santos na viola, portanto que são os meus companheiros aqui e sócios do Fado ao Centro, e depois temos o Hugo Gamboias, que também connosco colabora, na guitarra portuguesa também. Depois temos o Luís Pedro Madeira, que é o produtor do disco e que vai tocar baixo acústico, e temos o Quarteto de Cordas Opus 4, que também participou no disco e vai estar também no concerto para emprestar o brilho desses instrumentos seculares, que são violino, violoncelo e viola. Opus 4, já sabem os nomes, consta a Susana Magalhães, o José Exatamente. Luís Carvalho, o Miguel Gil e a Gabriel Magalhães. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Ora, enfim, estou com os condimentos para um sarau bem passado. Exato. Mas agora... Vamos procurar, ao fim e ao cabo, apresentar os temas novos, mas enquadrá-los dentro do contexto temático que tem o Fado Coimbra. Temas românticos, temas um pouco interventivos, temas de saudade, etc. Vamos tentar enquadrá-los. Temas que celebram a mulher, temos também... Portanto, vamos tentar enquadrá-los dentro dos clássicos do Fado Coimbra, que também não os vamos deixar, claro. Deixar ficar para trás. Teus olhos têm uma cor de uma expressão tão divina, teus olhos têm uma cor de uma expressão tão divina, tão misteriosa e triste como foi a minha sina, tão misteriosa e triste como foi a minha sina. É uma expressão de saudade vagando no mar incerto. Parecem negros de longe, parecem azuis de perto. Teus olhos têm uma cor, teus olhos têm uma cor. Mas nem negros nem azuis são teus olhos, meu amor. Mas nem negros teus olhos, meu amor, seriam da cor da mágoa se a mágoa tivesse cor. Seriam da cor da mágoa se a mágoa tivesse cor. É uma expressão de saudade vaga num mar incerto. Parecem negros de longe, parecem azuis de perto. Este upgrade porquê? Ora, seguramente que todos nós estamos aqui a ouvir, eu, vontade pessoal, quer que estejam a ouvir em casa ou no carro, portanto, que nos acompanhe na nossa conversa, podemos pensar assim, pois é o Fado de Coimbra, estamos a modernizar, estamos a divulgá-lo, e a tendência, comecei assim a entrevista, se bem se recorda, a tendência é que cada vez menos se encontram os CDs e mais as pessoas vão à procura do streaming, portanto, e o ouvir e, enfim, é e duplicar e por diante. Mas Essa tendência também tem uma componente de imagem. E vocês, e bem, têm desde já, a partida para este disco, um teledisco, para não dizer videoclipe, acho que é demais, até porque estamos a falar de enfado, com os teus olhos têm uma cor. Até para pré-anunciar. Portanto, há uma procura de mostrar a imagem, ainda que infelizmente em campo aberto de TV não há espaço para isso, mas pronto, está, entre aspas, youtubado. É só procurar, aliás, quem consultar a página da Rádio Bonova, ele está lá. Ora, vamos agora lembrar, se a tendência é para a imagem, por que não gravar este concerto para um DVD? Nós no final do ano passado, fizemos portanto, aqueles concertos de Coimbra com Amor, que já incluíam alguns temas deste disco. Posso avançar já em primeira mão que esses concertos foram gravados e está em perspectiva a saída de um CD, com um disco duplo, disco e CD, e DVD, ótimo. Para sair para o ano, não sei se ainda para o final deste ano, e ainda estamos a ponderar se gravamos e incluímos também temas deste concerto dia 15. Portanto, mas de facto é uma lacuna que o Fado Coimbra tem. Eu não me recordo de nenhum disco ao vivo, tirando do Dr. Machado Soares e portanto, de Carlos Paredes em Frankfurt. Não me recordo de outra edição de concertos ao vivo. Nós vamos tentar portanto, quebrar com essa situação e lançar um disco ao vivo. hoje em dia é cada vez mais visitada, e bem também, por via também do recente enaltecer da Alta de Coimbra, e enfim, cada vez se fala mais em Coimbra. E seguramente uma das coisas melhores que podemos oferecer é não só ouvir, mas levarem para ver, não é? Porque depois as coisas replicam-se, não é? Que a pessoa que levou daqui mostra alguém e por aí adiante, claro, e acaba por despertar a curiosidade. Claro que sim. É assim, eu há pouco, quando disse da questão, ia perguntar-lhe: sabemos também que gravar um DVD não é provavelmente barato. Que apoios pode contar, por exemplo, o Fado ao Centro para fazer? Ou é às vossas expensas? A maior parte das vezes é às nossas expensas. É evidente, nós somos também uma associação cultural e temos, ao abrigo do apoio ao associativismo da Câmara Municipal de Coimbra, temos uma verba que recebemos, mas fundamentalmente isto é de iniciativa privada. Pontualmente temos neste disco, no disco sim, conseguimos, portanto, para além do apoio da Câmara na questão da cedência do espaço da apresentação do trabalho, temos também a colaboração da Universidade de Coimbra, que, portanto, irá ficar com alguns discos. É uma forma de apoio até, que eles optaram e que tivemos a sorte disso mesmo. E, portanto, ao fim e ao cabo, tem que ser trabalho nosso a ir buscar esses apoios e nós próprios a investir muitas vezes, porque, pronto, esse também é o nosso propósito, a nossa existência. E ao fim e ao cabo, quem semeia, esperamos nós que um dia há de colher. Não é? Muito bem. Um pouco como tem acontecido em Coimbra. Exato. Em Coimbra, Lisboa, aliás. Respondas às urgentes perguntas que te fiz. Deixa-me ser feliz assim, já tão longe de ti. Muitas vezes a sua opinião. Também, felizmente, tem havido hoje em dia, e neste período de 20 anos que acompanha a música, hoje há mais escolas de música, há mais professores, mais quem ensina, quem começa a aprender mais cedo, e embora não haja muita tendência de ensinar a guitarra portuguesa, até com os acordes específicos de Coimbra, que tem uma afinação algo diferente. Se houvesse mais o ensino desse instrumento, acha que quando chegasse aos seus 17 anos, 18 anos, quando ingressava na academia, na Universidade de Coimbra, de algum modo se sentiam mais tentados para haver músicos e, paralelamente, mais cantores, né? No Fado de Coimbra? Eu acho que sim. De qualquer maneira, já existem algumas escolas de guitarra, existem professores particulares também, de guitarra portuguesa. Sim, mas repara bem, mas confinados a Coimbra. Por exemplo, eu conheço a realidade aqui do Hospital, sei que há escolas de música, não conheço ninguém que ensine a guitarra portuguesa. Pois, há poucos, de facto, há poucos. Portanto, é mesmo, de facto, só uma realidade de Coimbra, porque, é como diz, tem que ser um instrumento um pouco mais ao alcance de todos, e infelizmente ainda não é. As razões para isso não as sei enumerar, mas de facto se houvesse uma vontade política nesse sentido as coisas aconteciam, isso não, não tenho dúvidas. E mesmo até no que diz respeito ao Fado de Coimbra, se houvesse uma aposta clara, mesmo da própria universidade, porque... É o seu melhor cartão de visita. Exatamente. E a própria universidade não tem qualquer tipo de cadeira, não tem qualquer tipo de disciplina que aborde o Fado de Coimbra. Claro. Portanto, parece que não tem qualquer interesse científico neste género musical, que já conta com praticamente 150 anos de história e que, ao fim e ao cabo, como lhe diz, é a sua montra, não é? Portanto, isto diz um pouco também do tempo que vivemos. Eu não estou a culpar a Universidade de Coimbra, nem disto, mas... Sim, mas é um alerta como é ficar. É um alerta. Às vezes falta quem eu pense, não é? Exatamente. Eu acho que devia ser. Acho que no caso do Fado de Lisboa, a elevação ao património contou, de facto, com muito peso político. Vimos muita gente que não era do Fado a dar a cara e a dizer, sim, senhor, portanto, estamos com o Fado. Infelizmente, em Coimbra, isso ainda não aconteceu. Sim, mas temos que apanhar boleia. Temos que apanhar boleia com essa gente. Acho que aí tem que ser vários e tem que haver, de facto, essa tal vontade política para que as coisas possam acontecer. Não vamos mais longe. Desculpe interrompê-lo. Dizia eu, este programa vai em 13 anos em que temos todas as semanas um disco em destaque. Portanto, são 13 anos, já não é provavelmente um ano, não é? Exato. E é a primeira vez que temos em destaque um disco de Fado de Coimbra. Portanto, e não é por falta de o procurarmos, não é? Pois, é claro. Falta da sua edição, não é? Apesar de nestes 13 anos têm saído alguns trabalhos. Mas por aí se vê que até a divulgação é mal feita. Desculpe é mal feita. Com isto sim, dizer. É verdade. Assim, é verdade, porque não há profissionalismo, é como claro, dizer. Claro, assim, temos que mendigar os discos, não é claro. Para uma rádio, lógico, não é? Claro, é evidente. Porque, de facto, por um lado, quem faz esse trabalho, ou quem antigamente fazia esse trabalho, eram as editoras. Portanto, que tinham, naturalmente, uma assessoria de imprensa, tinham uma série de meios ao dispor, que a maior parte hoje de quem edita, ou aliás, quem grava discos, não tem ao seu dispor, porque as editoras, muitas vezes, não estão disponíveis para editar Fado de Coimbra. Essa é a grande verdade. E, portanto, tem que ser edições de autor. E quando são edições de autor, é muito difícil chegar a todo lado, ainda para mais no momento em que hoje a música vive, não é? Portanto, exato. Com os canais normais, ao fim e ao cabo, estão completamente alterados. Procura-se, através, de facto, das redes sociais chegar longe, mas mesmo hoje em dia, nas redes sociais, é mais difícil e tem que ser feito com profissionalismo, porque se não for, vemos que cada vez os posts no Facebook têm menos likes, no YouTube tem menos visualizações, é preciso uma pessoa dedicar-se, de facto, ferozmente em cada área para poder defender o seu disco. E por isso é que eu digo, às vezes, ser amador, portanto, uma pessoa faz as coisas por carolice, mas ficam ali, infelizmente. A necessidade aguça o engenho, não é? É verdade, pois. É verdade. Tem que ser um pouco isso. Agora, ainda a propósito deste disco, gostaríamos de perceber da sua parte, uma vez que se deve muito assim a escolha, porquê a escolha de nomes de David Manuel Ferreira, de Formal Espanca, de Mestre Zarini, Eduardo Santos, enfim, de Miguel Torga, incontornável da cidade de Coimbra, claro. Para ser cantado neste sim? A minha escolha baseou-se, aliás, somente em dois critérios. Gostar do poema, aliás, em três: ser em português, gostar do poema e eu de alguma forma identificar-me com o que lá estava escrito. Não fui pela ligação à cidade de Coimbra. Há poetas que a tiveram, de facto, mas há outros que não. E porque ostracizar poetas que que tão bem defenderam a língua de Camões, não é? Portanto, e com os quais, e cuja mensagem era aquela que eu queria passar. Portanto, daí escolher estes poetas, e foram de facto poemas que me tocaram, e eu não, aí não estive amarrado, nem estive derretido numa redoma que me, portanto, só a musicar poetas. Exato. De Coimbra. Não teve nenhum espartilho, não. Sua própria vontade. Não, isso, ainda bem que assim foi, neste sim. Prende-me o relógio ao tempo que não vivo, que não quero perder. Prende-me o ter que não preciso, o espavento, o serviço de querer ter. Prende-me o peito, um grito, e solto um lamento, e solto um lamento. Rendo-me de calção cativo, consciente, mas passivo do dever. Vendo-me como que avarento a cobiça do presente por render, e atendo em sacrifício o dia do vencimento, o dia do vencimento. Atendo em sacrifício o dia do vencimento, o dia do vencimento. Agora, eu tinha dito que o nosso único problema que tínhamos era o tempo. Ia se esgotar, mas temos duas vantagens. Primeiro, se Deus nos der saúde, iremos encontrar-nos mais vezes para falarmos. Com certeza. A segunda é que agora, enfim, este disco sabe a pouco, portanto vai ter que vir qualquer coisa que lhe há de seguir, se não, claro, se tal, sim, o claro. Tal DVD, outros discos, e sim. Nós aqui à nossa quarta parte na Rádio Boa Nova iremos estar atentos para enfim, divulgar também à nossa quarta parte. Muito obrigado por isso, é sempre um gosto de conversar. Foi um prazer falar consigo, João. Um abraço e felicidades. Um abraço. Para este disco. Obrigado. Como se houvesse uma tempestade escurecendo os teus cabelos. Ou se minha boca, os teus olhos, carregada de flor e dos teus dedos. Como se houvesse uma criança cega aos tropeções. A voz onde contigo Teu corpo brinca.